Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, boa noite para todos. Bem-vindos a mais um Musicália. Pois é, hoje é sexta-feira, estamos a 4 de fevereiro de 2011. E sabem o que mais, meus caros? É que hoje, estimadíssimos ouvintes, é o último hit de dança. Aliás, é o último Musicália com os hits de dança dos anos 90. Pois é, eu vou-vos explicar porquê. Para quem ainda não leu as notícias, na próxima semana vai arrancar aqui na Rádio Internet um programa com duas horinhas deste género musical da Eurodance. Por exemplo, grandes músicas de dança dos anos 80 e 90. E o pior de tudo, é comigo! Ora nem mais, sou eu que vou estar consigo da meia-noite às 2 da manhã, sou eu que vou estar convosco a dar-vos música, música, música e pouca letra. Vamos à música, já que falamos dela. Hey Soft Bass com Beautiful Life. E logo depois, Gabe, aliás, Gabe, assim está correto, Gabe, Tell Me, é como ser esta música repleta de energia, é verdade. Ora, vamos então assim iniciar mais uma edição do Musicália. Espero que gostem destes hits de dança dos anos 90. edição do nosso Musicália. Já sabem então que é a última do, com os grandes hits de dança dos anos 90. Na próxima semana vamos ter Chill Out. Pois é verdade, é mesmo as mudanças da Rádio Interweb. E então hoje vamos ficar com grandes músicas. É para arrebentar, vamos acabar em grande a edição do Musicália de hoje com os grandes hits de dança dos anos 90. Nicky Friends traz-nos então o tema que vos disse, Give It Up. E logo depois, quem é que não se lembra de Saturday Night, tema de Wakefield? Ela que teve um processo em tribunal. Sabem porquê? Porque parece que a voz não é dela. É verdade. Parece que a voz não é mesmo a dela. Bom, mas seja dela ou não, o que interessa é que a dança nos faz abanar o capacete de tal forma que ficamos lá, queremos lá saber se é ou não é. O que interessa é que a melodia é espetacular e, portanto, meus caros, Give It Up de Nicky French e Saturday Night de Wakefield. Vamos à música! Give me rain, give me love, baby. I feel seen. E assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais um Musicalia aqui na Rádio Interno. Pois é. Ora, este é o último Musicalia com música dança dos anos 90. Quase que não vou dar a chorar. Não vou chorar nada. Eu quero é que vocês tenham uma ótima noite. Uma noite espetacular. E atenção, porque é assim. Eu sei que esta semana é a última semana com Musicalia com os grandes hits de dança dos anos 90. Mas a partir da próxima semana, o Friday Night vai-vos trazer duas horinhas destas músicas. Vai ser sempre a abanar o capacete. E hoje vamos fechar com duas grandes músicas. Primeiro, os Technotronic, Pump Up the Jam, uma grande música para ouvir e que fez muito sucesso nos anos 90 também. Get Ready, those two Unlimited. E é assim que fomos as portas de mais um Musicalia. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe mais um voo noturno. Fiquem bem, boa noite, bom fim de semana e curtam ao máximo. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. ofereço. Y'all ready for this?